Olá? Tem alguém aí? Olá, tem alguém em casa? Merda, sem sinal. Olá, tem alguém aí? Eu só gostaria de usar o telefone. Está trancado. Melhor eu verificar em outro cômodo. Oiê. Muita poeira. Tem um telefone em cima daquela mesa. O quê? Eu não estou entendendo. Meu Deus, o que foi isso que acabou de acontecer? Meu Deus, o que foi isso? Preciso sair daqui.